Complete LS, torre 118.6, bom pouso. 8.6, ponto 75 para sequenciamento 1606. Chega. Boa noite, 6701, tá um direito. Gente, reporte externo 6701, no momento chuva leve sobre o campo, pista molhada. Reporta aí, 6701. Web 9603, Chame Brasília, 1273, secundário 123 anos. Claro. 7701, na vista o campo? Ciente, livre pouso na 10, pista molhada, vento 10 graus com 7 nós, altímetro 0012. Livre pouso 10 graus com 7 nós. Paulo aos 47, livre pela direita. Táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6701. 3064, boa noite, senhor Bicicletão, mantimento 3901. Juliette, 6701. 6701, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, portão 4, 6701. 7-1, turn taxi now at Brasilia Center 127.3, decimeter 1230. 3178, pronto para o táxi, POB de 77, autonomia 0420, alternando Aracaju. LS X-Ray, sem glide, ajuste 1012, então 3520. Via chegada Manta 2000, ajuste no 0 no 2, solicito RNAV no 0, 3520. Gente, após o toque, vou ir para o serviço 366 para o final RNAV, descendo até 2500, então 3520. Após toque, para o serviço 366, desce 2500, 3520. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Livre a decolagem da 1-0, linha da 3-1-7-8. noite, obrigado. Tudo Salvador, boa noite, esse é o TAM 3178, em forma cruzando 2000 pés. Sai contato radar vigilância, fui manter nível 330, lance da PUCA, TAM 3178. Já fui da PUCA, TAM 3178. Quando puder, vou voar direto para Maceió, TAM 3178. Baixa possibilidade, TAM 3178, irei consultar o centro. Certo, na escuta. Direto Maceió, 3178. Ok, voando Maceió, tá 3178, obrigado. Sou de Salvador. Boa noite, o Golo 805 Namari, Magia, nível 150. Se mantém a 3000, ajustado em 12, via chegada a Mari, até 3000. Aguarde LS X-Ray, sem glide, pista no zero. LS X-Ray, sem glide, 3000, via Mari, ajustado no zero, 1-2. 2685 para o TAM 3178. Ativo, boa viagem. Obrigado. Boa imagem para o Salvador aí, 10. Gente, autorizado a RNAV após etapa, serve 366, Gono 805. Autorizado a RNAV, tá após a vista de 66. Oi, Salvador, boa noite. Voo 714, perdeu contato do centro Recife. Descida 120, cruzou 160. se mantém o nível 040, Golno 714 na chegada MAN. Aguarde LS X-Ray sem glide para pista no zero. 040 na chegada MAN, programado RNAV para pista 10, ok? Entendo, que felicito então agora a RNAV após posição toque, o serve 366, Golno 714. Afirmativa após toque, a Vitor 366, Golno 714. Controle Salvador, Gol 606. Gol 606, desça e mantenha 5.000 na chegada da Mari, guarde LS X-Ray, pista no zero, ajuste 1.000 no zero, no 2, glide inoperante, Gol 606. Gente, para 5.000 na Mari, no 0, no 2, intenção é